estás aquí. Bem perto, bem juntinho de mim. Ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor. Ah, meu Deus, quero mais de ti. Teu amor quero sempre possuir, pois tu és o meu Jesus, meu primeiro amor. Ah, vou sempre te amar. Quero sim renovar o teu Espírito sobre mim. Quero te abraçar e dizer o quanto me ajuda. Eu sei que fiz tantas coisas, nem era pra estar aqui, mas o meu Pai me perdoou e me consolou. Ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor. Ah, vou sempre te amar. Quero sim renovar o teu Espírito sobre mim. Quero te abraçar e dizer o quanto me ajuda. Dizer o quanto me ajuda.